na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, e a 1 de março, Plano B, no Porto. Capicua, então, com esta mixtape, depois do lançamento em 2012 do tão aclamado longa duração Capicua homónimo, lançamento esse pela Ótimos Discos. Pedras da Calçada, sugestão aqui para o À Escuta. Continuamos com Capicua, nova mixtape em capicua.pt. Vieram cedo mortos de cansaço. Adeus amigos, não voltamos cá. E o mar é tão grande e o mundo é tão largo. Maria bonita, onde vamos morar? Até no fundo do poço há mais um ralo que esvazia. No fundo do desemprego quase um quarto. Neste quarto dos fundos não há espaço para futurologia. Enquanto gastam tinta com discursos e resultados de estudos, esta geração imigra. Ou então brinca o quarto escuro até aos 30 e de futuro ainda recebe um belo prato de arroz trinca. Quem é o primeiro a sair? E no Portugal real, quem consegue resistir? Quem consegue ver o país a mingar sem fazer nada? É de fazer a tirar as pedras da calçada. Euro reality show, quem é o primeiro a sair? E no Portugal real, quem consegue resistir? Quem consegue ver o país a mingar sem fazer nada? É de fazer a tirar as pedras da calçada. Não somos a mão no jarro, nem a boca atrás do jarro de cerveja. Somos a gente que deseja outra coisa. Esta foice, outro pois, outra força. Oh, não, isto é o jogo da forca. Não somos a língua abaixo do antidepressivo, ou o povo de lombo sob o couro do cinto. Não somos ouvidos tapados, nem os punhos atados. Não somos oivos calados, nem o mesmo de sempre. Não somos domesticados, somos os desgarrados. Fomos habituados a este range de dentes. E não é pasta que me preocupa, nem de quem é a culpa, nem quem é essa puta que manda nesta merda. O que eu quero saber é o que fazemos das pessoas. Somos mais Atenas que Bruxelas, não cabemos em Lisboa. Eu vejo o povo desmoralizado e fico triste, porque sem esperança este país não resiste. Sem vontade de ficar, somos mais a partir do que a ficar. Quem vai ficar para reconstruir? E sem faísca no olhar, quem vai timar? Quem vai chorar? Nunca desistir. Percamos tudo menos a atitude. Dê-nos o rumo do futuro e a virtude desta juventude. Dê-nos o azimuth. Utopia é a ousadia da semente que pariu o fruto. Quem é o primeiro a sair? E no Portugal real, quem consegue resistir? Quem consegue ver o país a mingar sem fazer nada? É de fazer a tirar as pedras da calçada. Euro reality show, quem é o primeiro a sair? E no Portugal real, quem consegue resistir? Quem consegue ver o país a mingar sem fazer nada? É de fazer a tirar as pedras da calçada. É de fazer a tirar as pedras da calçada. É de fazer a tirar as pedras da calçada. É de fazer a tirar as pedras da calçada. Capicua Goes West, novo trabalho de Capicua, disponível gratuitamente em capicua.pt. 22 de fevereiro ao vivo na Galeria Zé dos Bois em Lisboa, dia 1 de março é a vez do Porto, dessa feita Plano B. Passamos para Real Punch, eles os dois já partilharam uma noite de hip-hop aqui no Algarve, foi no Bar Bafo de Baco em Lolé, onde Real Punch apresentou o novo EP, ele que promete que 2013 será um ano em cheio. Vem aí

10 concertos que foram ao vivo no fim do ano passado na FNAC da Guia, no Algarve Shopping, isto inserido no programa Megafon, onde durante 10 sábados demos a conhecer, ou não, porque muitas já eram nossas conhecidas, não, melhor, todas elas já eram nossas conhecidas, mas demos então a conhecer, diga-se assim, um formato mais intimista destas bandas algarvias, onde tocavam músicas ao vivo, num formato mais simples, acompanhado por entrevista. Nelas participaram o Ludo, Nome, The Quest, Killing Electrónica, Deep Coffee Nonsense, Nanook, Mudo, Ez, Maria, Intento Trio, Pele e Vento e a Versus Tuna, a Tuna da Universidade do Algarve. Hoje vamos ouvir 3 deste 10 anos, 10 concertos, um lançamento pela Rua FM, também distribuição gratuita. Começamos com o Ludo. Foram eles que deram início a estas comemorações dos 10 anos da Rua FM. O tema chama-se mesmo Ficar Sem Receio. Ao vivo, então, na FNAC da Guia, o Ludo, eles que lançaram em 2011 Almirante, eleito aqui pelo Ascuta, na altura, um dos melhores lançamentos desse ano. O Ludo, e Queria Ficar Sem Receios. Ando sozinho, não me importo, sigo mais um desafio, dá-me um destino só pra mim. Sem vacilar, sigo o rumo, sonho bom na tua casa, uma festa. Uma festa, só pra mim. Queria ficar sem receios, ler-te um verso do meu livro. Leva-me ao colo, não me importo, trata de mim. Na tua casa, uma festa só pra mim, qualquer dia, ter-te um dia só. Ficar Sem Receios é o Ludo, foi ao vivo a 6 de outubro, em direto nos 102.7, a partir da FNAC da Guia, no Algarve Shopping, isto inserido nas comemorações dos 10 anos dos 102.7. Surge agora num duplo CD, nesta parte chama-se 10 anos, 10 concertos. São então 10 bandas algarvias que comemoraram connosco os nossos 10 anos de existência. existência. Passamos para Killing Eletrónica. I was blind, but somehow she made me see. In air, the bright light is adding the sun. I was lost, but now I'm found. I'm safe, safe in the sound. The wind misunderstood the directions. They see water instead of wine. Above all creations, we stay in silence, waiting for a sign. Bittersweet victory, glorious misery. Killing Eletrónica foi ao vivo na FNAC da Guia, no Algarve Shopping, num concerto inserido nos 10 anos da Rua FM. De um lado temos 10 anos, 10 concertos, do outro temos 10 anos, 10 registros. É assim um duplo CD, celebrar os 10 anos dos 102.7. Continuamos com mais uma deste registro. Desta feita são os Mudo És Maria. Oh, living for thee. Go away, make no stone, wandering Buddha and alone. Love is diamond, truth is shame, little simple everyday. A lily for a living apathy. Go to earth, made of stone, wandering for the dying alone. Love is diamond, truth is shame, love is ever for a day in vain. Burn out mammon, no tears shed, you will only have a name. Do Ez Maria ao vivo nestes 10 anos da Rua FM, um trabalho que vamos continuar a descobrir aqui no À Escuta. Passamos para Amy Curl e do novo EP lançado no fim de 2012. To the bones. Aqui com um novo EP que lançou no final do ano que passou. Passamos sim agora para Salto. O álbum homónimo foi lançado também em 2012. Esta chama-se Por Ti Demais. São Salto no À Escuta. Boa noite.

caso que eu não quero ver aquilo que podes fazer. Assim, três de seguida dos Salto, esta chama-se Sem Sem, para trás ficou Não Vês Futebol e ainda Por Ti Demais. Entramos na reta final do À Escuta, ouvimos as Anarchics, elas que lançaram a 21 de janeiro o álbum Really, grande trabalho a começar em grande este 2013. I wanna make